Cê quer o pancadão então? Toma o pancadão. Cê quer o pancadão então? Toma o pancadão. Cê quer o pancadão então? Toma o pancadão então? Toma o pancadão então? Esse é o nosso pancadão, coisa fina de favela, que vai salvar os irmão, tipo pão com mortadela. Na larica, lá na via, no estúdio, na voz guia, seu B.O. você muquia e segue sua travessia. Rolê louco, mente sã, nas artérias da quebrada, cê vai curtir o pancadão, só não pode ser pancada. Nas esquinas, nossos ases, nossos raps são vorazes, tipo choque a cada frase. Tempo ruim pra nós é fase, vídeo um dia já foi base, quer ganhar a certa trave é rebatida, cê não sabe? Pede pra sair com padre. Várias tias rezam ave pra que volte vivo aqui. Longe do dito ou não dito, impossível benedito. Se respeita o lugar, pelo povo é bem quisto. Sem querer subir o altar e ocupar o lugar de Cristo. Se é pro bem do povo eu fico, sou malaco e não milico. Na hora do vamos ver, não quero papel de mico. Cê quer o pancadão então? Como pancadão? Cê quer o pancadão então? Toma o pancadão. Cê quer o pancadão então? Toma o pancadão então. Toma o pancadão então. Toma o pancadão. Cê quer o pancadão então? Toma o pancadão. Cê quer o pancadão então? Toma o pancadão. Cê quer o pancadão então? Toma o pancadão então. Toma o pancadão então. Coloca o capacete pra aguentar o peso. Quem não tem benção de mãe não pode sair ileso. Disciplina no caminho, respeito o quintal do vizinho. Ei, meu chapa, é no sapato e de fininho. Enquanto alguns exaltam marcas chiques e rifles, sem ganhar nenhum real de dono de grife. E na sua baia só tem ovo ao invés de bife. Vê se não vacila pra não virar patife. As beldades no sambão, balançando o xequerê. No escuro, na função, tá rolando o gererê. Esse é o pancadão que rola por onde a gente vai. Respeita a firma que cola, se não baga em bola, pai. Pés descalços que conhece, se auxílio de GPS. Com o som que vem do barro, pancada que tu merece. Sem treta, sem estresse. Fruto da GR. Cê quer o pancadão então? Toma o pancadão. Cê quer o pancadão então? Toma o pancadão. Cê quer o pancadão então? Toma o pancadão então? Toma o pancadão então? Toma o pancadão. Cê quer o pancadão então? Toma o pancadão. Cê quer o pancadão então? Toma o pancadão. Cê quer o pancadão então? Toma o pancadão então? Toma o pancadão então?